comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. É, eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus é. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus é. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus é. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Campos, libere um brado para o mundo. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. É, eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus é. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus é. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus é. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Ei, ei, ei, ei. Pastor Mano Keilo. Mano Keilo. Aquele que mente lá do início tentando te acusar, mas eu resisto na minha fé. Jesus é teu perdão, da graça que detona toda acusação. Pois não existe culpa para quem aperta o botão. Da regeneração, do sangue, da remissão. Filhos ou pequenos, não tenho pé no chão. Mas se pecar, confie em Cristo, advogado é bom. Uma vida nova, um passado apagado. Pensando nisso até entendo a raiva do diabo. Pense. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ouça o som dos céus que se alegam por tua vida, pelo teu perdão. Cante pra celebrar Jesus Cristo arrancando seus pés de chão. Oh! Hey, hey, hey, hey, hey. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Na presença de Deus. Todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Coloca a mão sobre a pessoa que está ao seu lado. Pulando na presença de Deus. Pulando na presença de Deus. Aí. Pulando na presença de Deus. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Na presença de Deus. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Na presença de Deus. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo.